deserta. A gente se amando livre e solto, distantes de olhares a nos vigiar. Eu, você e ninguém mais. Uma praia deserta, um barquinho, a vela, só no mar. O final de semana a se eternizar. Pra sempre nossos corações. Se você disser que sim, faço tudo acontecer. Vou buscar no meu jardim flores lindas pra te oferecer. Pego o meu coração, de presente lhe dou. Juras que eu nunca fiz. Vou fazer sofrer o nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uma praia deserta, a gente se amando livre e solto, distantes de olhares a nos vigiar. Eu, você e ninguém mais. Uma praia deserta, um barquinho, a vela, só em mar. Um final de semana a se eternizar. Pra sempre nossos corações. Se você disser que sim, faço tudo acontecer. Vou buscar no meu jardim linda pra te oferecer. Pego o meu coração,